todo autista presente de Deus. Eu vejo você e sei que é real. No seu olhar, um brilho especial. Cada gesto, cada palavra é sua. Faz meu coração de você, meu autista bater com ternura. Você tem um jeito único de ser, e eu só quero entender você. Nosso mundo é feito de carinho, de toques leves e olhares finos. Um autista em silêncio ou no som do seu falar. Eu te amo e vou sempre te cuidar. Com você o tempo parece parar. Em seu abraço eu me sinto no lugar. Sem pressa, sem pressões, apenas amor e conexões. Em cada palavra que você diz, sinto o amor que é puro feliz. Meu autista, no silêncio da mente eu te encontrei. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Entre os pensamentos o amor se fez. Cada olhar, cada gesto, eu entendi o jeito único de ver o que está aqui. Não precisa falar muito, eu entendo. Em cada gesto vejo o que está acontecendo. E quando o silêncio vem, eu sei. É só uma forma de você dizer estou bem. Os sons que nos tocam podem ser demais, mas teu sorriso me faz enxergar mais. E quando o mundo parece muito a girar, eu me perco em teu abraço e sei onde estar. Nosso amor é assim, sem pressa de ser. É simples, é puro e vai sempre crescer. Com você ao meu lado tudo vai brilhar. Te amo, meu autista, e vou sempre te amar. E no seu silêncio eu escuto a melodia. A nossa dança é suave com harmonia. Se a vida for difícil, eu estarei aqui. Só pra te apoiar, pra te ver sorrir. Oh, oh, oh. Meu autista não é doente, é especial pra quem entende. Silêncio da mente eu te encontrei. Entre os pensamentos o amor se fez. Cada onde está.